nada mais é o amor que eu encontro das águas. Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar, como faz o velho sabe que é a vez do mar. Qual de nós foi buscar o um...